Desde o dia em que eu te vi, eu não pude resistir. Foi amor, foi aventura, foi paixão. Desde então me transformei. Muito tempo eu esperei que você notasse a minha alma.